Este é o Segurança Legal, episódio 131, gravado em 10 de agosto de 2017, O Segredo dos Supermercados. Neste episódio, falaremos sobre como os supermercados têm usado nossos dados pessoais nas suas atividades de negócio. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo tranquilo? Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e pelo YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também pela plataforma iTunes, onde você pode, e nós recomendamos e pedimos que você também deixe o seu comentário para que o nosso podcast também se destaque um pouco mais naquela plataforma. Também estamos com a nossa campanha de financiamento coletivo. Você quer nos ajudar? Aprendeu bastante conosco durante esses 5 anos? Então considere fazer um apoio lá no apoia.se/segurançalegal. Já temos 18 apoiadores, estamos bastante felizes, considerando que é as primeiras 2, 3 semanas aí, né, Vinícius, de início do apoio. E considerando nosso alcance, né, que é bem, tem um nicho bem específico. Bem específico, né, então estamos felizes, né, até queremos agradecer, faz parte aí das recompensas, o agradecimento no podcast de alguns dos apoiadores, né, Vinícius? Exatamente, vamos a eles? Vamos lá. Então, gostamos de agradecer o Insider, por enquanto o único Insider, Christian Franzen, que aliás já participou há muito tempo atrás do Segurança Legal, os colaboradores Alexandre Araújo, Leonardo Andrade, os participantes Anderson Silva, Augusto Catanhede, Diego Xavier, Guilherme Donato, Guilherme Pedroso, Pedro Lima, Rafael Sabe, Rodrigo Soares e Rubens Padovese. Nós temos ainda aqueles que são os nossos apoiadores, que têm seus nomes também listados lá no nosso site. Legal, muito obrigado a todos eles. Bem, para ir então direto ao assunto principal, vá para 21 minutos e 16 segundos. Sim, nessa semana não teremos resumo de notícias, porque o Solina, em função de uma questão pessoal, não pôde gravar o resumo, mas ele retornará agora no episódio 132 do podcast Segurança Legal. Fica o nosso abraço aqui para o Assolini. Mensagem dos ouvintes então, Vinícius? Vamos lá. Vocês sabem que entre as recompensas também da nossa campanha de financiamento coletivo está a leitura VIP de e-mails, ou seja, o seu e-mail vai ser lido em primeiro lugar ou antes aqui dos outros. Exatamente. Ouvintes, né? A gente lê primeiro os dos insiders, depois com os colaboradores, depois os participantes, depois os apoiadores. Ou seja, mesmo se você entrar como apoiador, que é o primeiro nível ali de colaboração, né? Ali você já tem preferência na leitura dos seus e-mails aqui no Segurança Legal. E só lembrando também que há uma das recompensas aqui, Vinícius. Estou abrindo o site, peraí. A partir da modalidade colaborador, você pode também enviar áudios para serem reproduzidos com perguntas ou considerações sobre o tema. Então, se você é colaborador, nós, né, incentivamos que você também envie áudios para nós aqui, para que a gente possa deixar um pouco mais plural aqui a participação dos ouvintes também no podcast. Bem, a próxima mensagem vem do ouvinte Arquimago, Rubens Padovese, que também nos apoia aqui no Apoia-se. O que, que diz o Rubens, Vinícius? O Rubens diz o seguinte: como de costume, um tema deveras interessante. Sinto às vezes o mesmo. Parece que nas mensagens eletrônicas pode tudo e os ambientes pessoais e profissionais se misturando muito. Já tive atrito sobre isso, de pessoas que desejam usar o zapa-zapa, o zap-zap também, que o pessoal chama, né? Como forma oficial de comunicação, né? Estou eu complementando aqui. E eu fui o chato que não deixei. Assim como tem um colega que reclama que chamam ele no telefone celular para resolver coisas de trabalho, mas ele coloca o celular na assinatura do e-mail corporativo, né? E ele não quer isso. Eu costumo compartilhar muito, mas só depois de viver o momento. Vocês foram muito bons neste ponto. Quem está vivendo o momento? É. Outros poderão dizer, mas estou registrando para lembrar. Certo, também quero isso. Mas é diferente, já que muitos se preocupam muito mais com o registro e aí nem lembram direito do que aconteceu. Espero que nossa sociedade se equilibre e seja mais do que pareça. Olha só, muito interessante. Legal. E com relação a essa tua última consideração aí, Rubens, as pessoas até lembram do que aconteceu, mas elas lembram através da tela do celular, né, ou do aparelho. É. Elas substituem o contato direto com a experiência, né? Eu só queria deixar uma ressalva aqui, pelo menos da minha parte, mas acho que o Vinícius pensa assim como eu também. É. As nossas avaliações, elas não foram um juízo de valor sobre as pessoas que fazem... Ah, não, de forma alguma. Ou que compartilham bastante, tá? Uhum. De forma alguma, não nos cabe fazer esse tipo de avaliação, porque a gente também tem o nosso nível lá de compartilhamento, claro, a gente, eu uso... quase sempre o Facebook mais para questão profissional mesmo, para divulgar ações profissionais, né? Reconheço isso. Agora, não é nenhuma avaliação de valor, o que as pessoas estão erradas. É mais uma avaliação de um comportamento social do grupo todo, de toda a sociedade, né? Mas esses reflexos ainda são muito... Eu até queria contar aqui, há um grupo que eu estou deixando de fazer parte. Neste momento? Dizer... Neste momento? Não, eu decidi semana passada, depois de uma série de problemas que esse grupo começou, um grupo de WhatsApp, eu decidi parar de fazer parte do grupo do WhatsApp e do grupo físico de pessoas que tinha esse grupo, porque eu cansei, sabe? É um tipo de coisa que... É um tipo de comportamento que vai acumulando, sabe? Então, eu acho que assim como eu, muitas pessoas estão deixando de conviver com as pessoas por causa desses exageros nos grupos. No final das contas, é triste, porque é uma coisa que poderia ser evitada, né? Se as pessoas conseguissem se comportar, né? Porque fisicamente não se comportam assim. Agora, nos grupos e na internet, muitas vezes se comportam como se não fossem elas, né? Uhum. Então, é um pouco triste isso. Eu fico chateado, no final das contas, com... essas coisas, mas enfim, fazer o quê, né? Sim, fazer o quê? Paciência. Vamos lá, então. Ficou meio triste esse final de... chorando as mágoas. Vamos levantar essa bola aqui. Ou como a gente diz, chorando as pitangas. Né? Valeu, Arquimago. Valeu, Rubens, aí. Continue com a gente. A próxima mensagem vem do Marcos André, Vinícius, também falando sobre esse episódio. O Marcos André diz o seguinte. Enfim, encontrei outros como eu. Me senti um peixe fora d'água. bom, André. Você não tá sozinho, Marcos. Não tá sozinho, né? Tem outros loucos como você. Sem falar na perfeição da vida, não concordo na maneira banalizada que as pessoas se expõem nas redes sociais. Cuide não expor familiares ou amigos. Parabéns. Olha só, parabéns pra você também, Marcos. O Guilherme disse que a gente não tá fazendo juízo de valor, mas a gente tá se dando parabéns aqui pelo comportamento. Eu repito, eu acho que cada um sabe o que faz, claro. Né? Não há problema em você se expor nas redes sociais. Esse comportamento performático marca muito a nossa sociedade, mas pra mim não é o ideal, né? Mas não tem nenhum problema com as pessoas que fazem, né? Sem problema algum. Tem até políticos que agora começam a usar muito mais as redes sociais para ter um contato mais próximo com os seus eleitores, né? Facebook e tal. Uns adoram, outros odeiam, mas... Já que tocou nesse assunto, isso é interessante, né? Porque ele, ao colocar as coisas nas redes sociais, eles visam fazer propaganda, obviamente, né? Claro. Mas se expõem bastante. Alguns dos perfis estão avacalhados, assim, de tanta mensagem com crítica e xingamentos. Eu andei olhando esses tempos atrás, hein? Então, às vezes a gente vai ver político aí cancelando a conta, fechando a conta no Facebook. Mas ele... É um tipo de propaganda, tipo aquela questão da propaganda, que a gente falou num dos episódios, a propaganda velada na internet. Uhum. É uma propaganda, mas não parece que é propaganda, né? Então, mas nos perfis deles é muito claro que é propaganda. Mas fica uma coisa meio mascarada, às vezes o cara tá numa situação meio cotidiana, assim. É uma propaganda, mas ela é meio que mascarada pra não parecer. De uma certa forma, atinge as pessoas de uma forma um pouco mais intensa, né? A próxima mensagem, Vinícius, então um abraço pro Marcos André. E a próxima mensagem vem do Pedro Santos. O que, que diz o nosso amigo Pedro? Diz o seguinte: pessoas, primeiramente, parabéns pelo belo trabalho no podcast. Obrigado. Segundo, desculpe demora a comentar, estou com alguns episódios acumulados. Terceiro, vi que vocês entraram numa discussão sobre motivações que levam alguém a contribuir com projetos de software livre. É, a gente vai entrar a valer mesmo nessa questão de segurança entre software aberto e software fechado. Não é nem necessariamente software livre, tá? Uhum. E é bom que fique bem claro isso, tá? É, então, não necessariamente um software com código aberto é um software livre. Ele não está dizendo isso, né? É que a gente está chamando. É que a nossa discussão foi e vai indo na direção, inclusive a live que a gente está programado para fazer, é no software aberto e software fechado, né? Código aberto e código fechado. Aos que interessarem, minha pesquisa de mestrado, né, pelo CI em UFP, uma revisão sistemática da literatura, entre outras coisas, apontou algumas destas motivações. Segue o link para o texto final, caso interesse nas coletadas. Olha que interessante. Sim, interessa muito. Eu tô com um trabalho aberto aqui. Olha só, cara. Que legal. Muito obrigado, viu, Pedro? E muito já legal. Fica lá no comentário o link pro trabalho do Pedro, quem quiser já ir lendo. Eu acho que ele não vai se importar de que a gente publique, né? Porque, enfim, ele publicou mesmo que ele no fez. Site. O comentário tá no site, né? Mas dá para colocar, inclusive, no show notes ali também. Isso, perfeito. Porque é um trabalho de mestrado, enfim, né? Então é uma pesquisa interessante aqui. Eu dei uma olhada rápida, bem interessante aqui o trabalho dele. Muito obrigado, Pedro. Bem, temos também a mensagem, né? Hoje vamos ler um pouquinho mais de mensagem, já que o Assolino não participará, né? É, a Ana Paula Ramos, Vinícius, deixou uma mensagem pra gente aqui. A Ana Paula Ramos nos diz o seguinte: bom dia, dando um feedback um pouco atrasado, venho parabenizar o programa sobre o WhatsApp no STF. Uma discussão riquíssima que resultou num excelente episódio. Ó, que legal, obrigado, Ana. Acredito que o Brasil tem muito o que evoluir no que se refere à tecnologia. Essa discussão do STF está avançada para o aspecto social, pois somente em 2015 foi constatado que mais de 50% da população possui acesso à internet, a maioria através do celular. Ou seja, pouquíssimas pessoas têm conhecimento para entender e ou utilizar a criptografia a ponto do Estado achar necessário colocar em risco a individualidade e liberdade do cidadão. Como foi dito, existem outros meios para fazer uma investigação. Aí ela dá o link aqui, né? Para pesquisa que revela mais de 100 milhões de brasileiros acesso à internet. E ela segue dizendo ainda: sobre o Serenata de Amor, já acompanho o projeto e acho necessária a fiscalização das contas públicas. A informação, de uma forma geral, está disponível para consulta, porém é difícil encontrar de forma clara e prática. Requer muita paciência e disposição. Abraços. Um abraço, Ana. E é verdade, essa questão do WhatsApp aí, do uso da criptografia, ela tem que ser para o usuário comum, para o usuário em geral, né? Uhum. Ela tem que ser algo transparente, não pode ser algo que exija conhecimento técnico do usuário. E se isso não for seguro por default, né? O default vai atingir todo mundo que não... a grande maioria dos usuários, e só vão escapar aqueles que têm algum conhecimento técnico ou mesmo os próprios criminosos que a justiça quer perseguir, né? É. Pra deixar todo mundo vulnerável. É, tem aí também... Eu vou usar um argumento contrário. Acho que é sempre bom a gente ver também um argumento contrário ao nosso, né? Até pra, pra ponderar. É, eu vi até acho que foi nessa audiência mesmo que não vou lembrar exatamente quem, ele falou: olha, o telefone, ele é aberto. É, né? Ele é aberto para interceptação. E ainda assim, é uma das grandes provas hoje. Um monte de gente que foi pega aí na Lava Jato, gravações e tudo mais. Pega por causa, né? Porque falou demais no telefone. Ou seja, sim, a gente tem esse problema da super vigilância, né? Mas ao mesmo tempo também, e agora analisando um argumento contrário do que a gente pensa, né, Vinícius? Uhum. Mesmo assim, as pessoas ainda são pegas em interceptação telefônica, né? Então, é um argumento que pode ser ponderado. Mais um exercício aqui de colocar pensamentos contrários ao nosso, né? Mas enfim. Mas é bom lembrar que o celular é vulnerável por opção, não por limitação técnica. É verdade. Poderia não sê-lo, né? Existem já recursos para garantir a segurança disso, mas... Inclusive, teve um país da Europa, não lembro agora qual foi, que eles implementaram... Uma empresa implementou o serviço com segurança, né? A questão do celular. E eles foram proibidos de operar dessa forma. É que a questão é que no WhatsApp é uma empresa que fornece um outro layer ali de criptografia em cima da comunicação. A discussão é, você pode ou não pode usar criptografia em cima das comunicações? Você voluntariamente poderia ou não poderia? É o mesmo que nós termos uma linha telefônica, né, que pode ser interceptada, e aí nós fazemos uma ligação via modem entre mim e você, né? Nos conectamos via modem e fazemos uma conversa criptografada ali. Via modem. Ora, nós estamos usando uma linha de telefone, só que isso não pode ser interceptado porque o tráfego tá criptografado via modem, uhum. né? Uma conexão, né? Isso seria proibido? Eu acho que não, né? Mas tentar proibir o WhatsApp de criptografar é meio que tentar impedir isso, as pessoas de utilizarem algo que é público, né? A criptografia em si, né? Uhum. Enfim, Ana, obrigado pela participação. Continue conosco. Temos também o Alexandre Hajihara, Vinícius. O que que disse o Alexandre? O Alexandre disse o seguinte, escutando a parte de leitura de comentários, um deles me chamou a atenção. É sobre a nomenclatura errônea de assinatura digital que um colega ouvinte puxou o assunto. Isso me fez lembrar o momento em que eu fui abrir a minha conta na Caixa Econômica Federal e para que eu tivesse acesso ao Internet Banking deles, além da senha de acesso inicial para uma autorização das operações com pagamento de boletos, transferência, etc., eu precisava cadastrar uma assinatura eletrônica, que nada mais é do que uma senha numérica de 6 dígitos, tá? Que não é assinatura eletrônica. Que não é assinatura eletrônica. É um PIN. E o Banco do Brasil tem a mesma coisa, tá? Só que com 8 dígitos para pessoa jurídica. Uhum. Isso me gerou estranheza. Eu já tinha uma certa noção de segurança digital na época e o uso desse termo incomodou um pouco. Parecia que eles queriam cumprir, entre aspas, algum requisito legal ou mesmo alguma especificação de software. Já outros bancos que eu tenho em conta aceitam numa boa a mesma senha de débito do cartão para autorizar as operações no Internet Banking. Vai entender o que eles consideram segurança, entre aspas. É, Alexandre, isso aí tem um detalhe, né? O Banco Brasil, por exemplo, para pessoa física, você tem a confirmação das operações com a senha do banco, né? Já para pessoa jurídica, você tem além da senha da conta, né? Você tem ainda a chamada assinatura, você assina as transações, mas é com o uso de uma senha de numérica de 6 dígitos. De transação, né? É, então... É, só... Não, né, é assinatura digital. Nesse tema de bancos aí, talvez caiba, valha um episódio no futuro. Eu vi uma notícia de um dia desses ainda, de algumas fraudes que estão sendo realizadas com com a clonagem da linha da pessoa. Como sim. Sempre a imprensa brasileira dá aquelas informações picadas e inúteis, né? Mas o que deu para sacar da reportagem, isso foi na televisão, em horário nobre ali, então, eles não têm obrigação de ser muito, muito técnicos, né? Os criminosos, via as operadoras, clonavam o telefone da pessoa, habilitavam o telefone em outro lugar, recuperavam as senhas da conta da pessoa e acesso à conta e conseguiam fazer transações. Eu só não sei como que eles conseguiam todas essas senhas, para mim isso não ficou claro, né? Mas eles estariam conseguindo invadir as contas das pessoas via os aplicativos móveis com a invasão com a clonagem dos telefones, né? Então é uma coisa bem séria aí que tem acontecido, né? As empresas de telefonia, como sempre, não quiseram comentar o fato e a possibilidade de que alguns dos seus funcionários estariam envolvidos. É, e sem contar que nas aulas aí de segurança em aplicativos móveis que eu tenho dado, né? A gente acaba verificando a segurança de vários aplicativos móveis. Uhum. E a gente ainda encontra aplicativos móveis bancários que não têm um mínimo assim, de segurança na transmissão dos dados. Uhum. Altamente vulneráveis aí a qualquer tipo de ataque em redes hostis aí que o usuário possa vir entrar. Bem, então obrigado, Alexandre, pela sua contribuição. E a última mensagem de hoje, estamos colocando em dia as mensagens aqui, né, Vinícius? Uhum. Vem do Edjânio da Silva. O que que o nosso amigo Edjânio colocou, Vinícius? O Edjânio diz o seguinte: bom dia, meu nome é Edjânio, moro em Alagoas, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Parabéns pelo site de conteúdo de alto nível e, o que é melhor, todo em português feito por especialistas do mais alto nível. Opa, obrigado, Edjânio. Parabéns pelo trabalho excelente. Gostaria que, se fosse possível, vocês fizessem um comentário no podcast sobre o documentário Zero Days de Alex Gibney. Se já tem o Podforum, me digam qual é o episódio. Olha, não assisti, vou dar uma olhada nesse documentário, vamos ver como é que é e tal. Eu realmente já ouvi falar, mas eu não consegui parar ainda para assistir ele. É sobre o Stuxnet, né? O documentário é sobre o Stuxnet. Eu também não assisti, eu tenho até a impressão que pode ter sido baseado naquele livro, até no livro que foi sorteado aqui no podcast, uma cortesia que o Assolini nos deixou aqui pro sorteio, mas tem que ver, né? Eu também vou dar uma olhada para ver como é que do que se trata aqui. Mas obrigado, Edjânio, pela sua recomendação. Guilherme, nós temos mais algumas avaliações lá no iTunes, tá? Opa! Então, a gente tem... só deixa eu ver qual aqui, peraí. Tá. A gente tem aqui Dani, né, que diz o melhor conteúdo sobre segurança da informação e direito à tecnologia em português. Trabalho excepcional. Ah, obrigado. Nós, né, temos... Nos avaliou com 5 estrelas. Valeu. O Bruno também nos avaliou com 5 estrelas. Disse qualidade em informações. Tá? Muitíssimo obrigado, Bruno. Valeu então, Bruno. Obrigado. Bem, então, Vinícius, obrigado também a todos os que nos avaliam lá no iTunes. Bem, então, Vinícius, vamos trocar a vinheta, trocar a música agora para a gente ir direto para o assunto principal deste episódio. Vamos lá. Vinícius, chamou a atenção aí nos últimos dias, em uma notícia que foi publicada no dia 28 de julho, num site chamado Brazil Journal, com o seguinte título: Pão de Açúcar descobre um tesouro nos algoritmos. Basicamente, essa notícia dava conta de que o grupo Pão de Açúcar, né, teria percebido o valor dos dados e o valor dos dados relacionados às compras dos seus clientes. Eles estariam investindo cada vez mais em técnicas de análise desses dados para a criação de perfis de conta. Uhum. E eles também criaram um novo aplicativo, né? Agora tudo vira aplicativo hoje para celular, né? Então, eles têm lá um aplicativo chamado de Meu Desconto. Segundo eles, segundo essa notícia, o aplicativo foi um grande sucesso, já que nos primeiros 30 dias ele teve 1,4 milhões de downloads. E 400 mil novos clientes se cadastraram nos programas de fidelidade dessa mesma empresa. Então, de fato, parece ter sido realmente um sucesso. Mas a grande questão aqui, Vinícius, é que... enfim, eles dão descontos para as pessoas com base nesses aplicativos. E a ideia é que esses descontos seriam personalizados. Ou seja, de acordo com o teu perfil que eles já têm, você receberia no aplicativo certos descontos, vai até a loja, habilita o desconto lá na loja e leva o produto com desconto. A questão é que o Pão de Açúcar não estaria dando, né, o desconto que eles estão dando não estaria saindo dos próprios bolsos. Quem estaria bancando os descontos seriam os próprios fornecedores. E aí eles dizem: os fornecedores têm acesso ao perfil de quem consome e de quem ignora os seus produtos, e podem fazer ofertas nichadas, entre aspas, né? Uhum. A identidade do consumidor é preservada. De acordo com o Grupo Pão de Açúcar, trata-se de um ganha-ganha. O grupo melhora sua margem bruta e tráfego, e o fornecedor aumenta a assertividade do seu produto. E aí que vem a questão, né? Nós estamos sendo manipulados? Será, Vinícius? Coisa complicada. Porque... quando a gente fala em ofertas nichadas, né, conforme o pessoal colocou, a gente está falando de vender um produto ou mesmo um produto de forma diferenciada para certas pessoas. Uhum. E por mais que você não identifique pontualmente uma pessoa específica, o que eu acho que eles estão fazendo, apesar de dizerem que não... Uhum. Até porque você precisa, vamos supor, eu quero selecionar certo um perfil de consumidor e eu quero atingir apenas esses consumidores. Eu tenho que saber, uhum, quem eles são. Sim. Eu tenho que saber para qual aparelho mandar aquela... fazer o push lá da mensagem oferecendo o produto. Então, pode até ser que o fornecedor não saiba exatamente quem são as pessoas... Uhum. O que eu duvido muito, porque há outras, mesmo que eles não tenham um nome, por exemplo, algum dado que identifique de forma direta, né, um comprador, a gente sabe muito bem que existem outros cruzamentos que a gente pode fazer para desanonimizar a informação. Né? Uhum. Mas em algum momento eles vão ter que dizer quem que eles querem atingir para, nesse caso aqui, a gente está analisando o caso do Pão de Açúcar, mas poderia ser qualquer outro, né? Uhum. Para que nesse caso aqui o Pão de Açúcar consiga entregar as ofertas para aqueles compradores daquele nicho específico que o fornecedor está procurando. É, você tá um pouco adiante aí, Vinícius. Talvez os nossos ouvintes não estejam ainda familiarizados. Você tá falando de oferta, assim, mas uhum. como é que funciona isso? Eu não vou simplesmente lá no supermercado, faço as compras, compro o que eu tenho que comprar, vou embora e acabou a minha relação do supermercado? Como assim dados? Que dados são esses? Né? É, a gente tem os dados que os próprios mercados mantêm em suas bases, né? Os primeiros e mais fáceis de serem obtidos são aqueles daquelas compras realizadas através de cartões de fidelidade, aqueles programas de fidelidade. Então você tem um cartão daquele mercado, você faz as compras com aquele cartão e paga no final do mês. Então, obviamente, a empresa lá vai ter nos seus bancos de dados o que você comprou, quando comprou, que horas comprou, em que época comprou, o que você comprou junto, né? O que você comprou, quais são os produtos que você comprou junto e tudo mais. É óbvio para nós, né, Vinícius? Porque muita gente... Eu acho que esse é um dos primeiros problemas aqui, porque as pessoas não são devidamente informadas de que os seus dados das compras que fazem são mantidos no banco de dados e estão sendo tratados, né? E mesmo que se diga nos contratos, a coisa não é muito clara, as pessoas não sabem, não param para ler, né? E a gente tem outra forma também de relacionamento, que são aquelas contas pagas com cartões de crédito. E aí tem um caso teu mesmo, né, Guilherme? Da tua garrafa de vinho, né? É, a questão aqui é justamente essa, né? Ó, quando você faz parte de um programa de fidelidade do supermercado, o que eles fazem é recolher os dados sobre e formar um perfil de compra bem acurado. E vejam, perfil de compra com base no que as... Perfil pessoal com base no que as pessoas compram nos supermercados é um perfil altamente sensível. Dá para saber tudo sobre a pessoa, sobre a família, quantas pessoas tem, se tem animal de estimação, se é intolerante à lactose, se glúten. Tem problema com glúten, se bebe demais, se come muita gordura. Eu lembro de um caso... Diabetes. Isso que a gente tá pensando aqui agora, né? É, de improviso. Teve um caso nos Estados Unidos em que o cidadão ele escorregou dentro da loja do supermercado e quebrou o braço, bateu a cabeça, sei lá exatamente o que aconteceu, processou o supermercado. O supermercado puxou o perfil de compra deles e viu que ele comprava muita bebida alcoólica. Tava sempre comprando bebida alcoólica. E eles alegaram nos tribunais, com base no uso desse perfil de compra de que ele estaria bêbado durante a queda e que seria uma culpa exclusiva dele, o dano, né, que ele sofreu seria uma culpa dele, né? Não teria nada a ver com alguma falha no supermercado, enfim. Então, você percebe nesse exemplo pequenino os potenciais de discriminação que você pode ter e como esses dados podem ser usados contra você. Você come muita gordura, come muita carne vermelha e bebe muito, né? Isso diz muito sobre a sua saúde, talvez, né? É uma informação que vale lá pro plano de saúde, né? Para calcular o teu risco. A gente fica achando que não, né? Não, isso aí tá muito longe. Eles não vendem essas informações. Mas o caso é que eu publiquei um artiguinho aqui no site do Segurança Legal mesmo, vai ficar no show notes, que o Serasa agora está vinculando a base de dados deles com o Facebook. Ou seja, você consegue atingir certos grupos de pessoas com base no Facebook para vender propaganda, com base nos dados do Serasa. Né? Compras que você faz, quanto você ganha, inclusive, onde você mora. Dando o mesmo spoiler que tu deu lá na publicação no Face, né? No Facebook. Tu colocou que o Serasa informa pro Face, inclusive quem sacou o FGTS, né? Sim, você pode oferecer publicidade para quem sacou via Facebook, para quem sacou o FGTS. A questão é, ninguém sabe que isso tá acontecendo. É um problema grande, né? E o problema do vinho que você colocou antes, rapidinho aqui, é que eu comprei um vinho, cheguei em casa, o vinho estava estragado. Quando eu fui, e aí eu vou voltar lá para devolver o vinho, tentar trocar o vinho, só que eu tinha perdido a nota. Voltei no supermercado e disse, olha, eu comprei o vinho e tal, perdi a nota aqui e tal. Vocês podem me ajudar? Aí a moça, você comprou com um cartão de crédito? Eu sim, comprei com cartão de crédito. Aí ela foi naquele caixa central ali, que tem um computador virado, que qualquer um pode mexer ali, não se logou, não fez nada. Tinha um computador numa tela, ela entrou num programa ali, digitou o meu cartão de crédito e viu todas as compras que eu havia feito com aquele cartão de crédito. Ou seja, mesmo que você não esteja nos programas de fidelidade, eles ainda têm meios de rastrear as suas compras. E veja, isso aconteceu, Vinícius, há uns 10 anos atrás. Tava eu e minha esposa ainda naquele dia. E já pensou se eu, sei lá, tivesse comprado alguma coisa ali que eu não quisesse que ninguém soubesse, nem ela? Não seria um problema, não. Isso não aconteceria, né? Eu acabo brincando sempre quando faço uma piadinha ali. Ah, o cara comprou, sei lá, duas garrafas de champanhe, não foi pra casa com champanhe. O cara traiu. Comprou assim. Flores e não... Flores não entregou flores, né? É. Claro que é uma piada, uma brincadeira, mas você percebe o potencial de problemas que isso aí traz? É, e os problemas vão muito além disso, né, Guilherme? Mas assim, só pra fechar essa questão da fonte dos dados, como correlacionar, né? Uhum. A gente ainda tem a questão do CPF na nota. Que a ideia é muito boa, é evitar a sonegação. No entanto, se você consultar, né, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos você consultar a nossa escala eletrônica, né? Uhum. Você vai encontrar lá a listagem de tudo que você comprou, inclusive com marca. Uhum. E quantidade. E quantidade, né? Exatamente. Então essas informações estão em algum... Tem outros bancos de dados aí que, a priori, elas... Talvez seja importante aquela discriminação dos itens para evitar justamente vamos dizer assim, a fraude fiscal, né? Uhum. Se deixar só um valor total ali, tu poderia, talvez... Né, as empresas poderiam, talvez, botar um valor diferente ali, botar um... sem especificar quais eram os produtos e tudo mais. Mas, por outro lado, essas informações que estão lá, elas são bastante sensíveis. Né? Exatamente pela razão que a gente está colocando. Isso aí vale muito para plano de saúde, isso vale muito para empresas do varejo, para outros mercados, né? Que a gente está falando nessa área. E ela está lá disponível, entende? Ela não está sendo utilizada para nada até onde a gente sabe. Essas da nossa fiscal eletrônica. Mas também uma forma de ter uma listagem de tudo que você já comprou. Então, pelo seu CPF na nota, você tem como saber. É, a nota fiscal eletrônica, aí já é um outro problema, né, Vinícius? Porque esses dados também estão indo para os estados em si, né? Os estados da federação. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, há uma instrução normativa que obriga que, se você faz compras em atacados, até onde eu sei, é só em atacados, eventualmente eu faço algumas compras em atacados, você, acima de R$200, você é obrigado a informar o seu CPF. E aí tem um outro problema que é, será que é constitucional essa norma, hein? Será que o Estado pode te obrigar? Por que você precisa se identificar para o supermercado e para o Estado da Federação fazendo compras acima de R$200? Que tipo de controle é esse tão invasivo assim, né? Eu me sinto completamente agredido em ter que informar pro Estado o meu CPF quando eu gastei. Vê, não é 5 mil, não é 10 mil, entende? Não, mas é 200 pila. É R$200. Qualquer compra que tu faz é R$200, sabe? Então, é uma coisa que a mim agride muito, assim, eu me sinto muito agredido. Na verdade, Vinícius, a gente falou de cartões de fidelidade aqui. Eu até publiquei um artigo na revista de Direito do Consumidor que eu falo um pouco sobre essa questão dos cartões de fidelidade. A gente falou um pouco sobre cartões de fidelidade lá no episódio dos Data Brokers, no 52. Mas os cartões de fidelidade é uma coisa que ainda é muito mal compreendida pelas pessoas, né? Nós mesmos, todo mundo adere a um monte de cartões de fidelidade. A ideia de cartões de fidelidade é uma coisa muito antiga no mercado e sempre foi usada para publicidade, né? Embora as pessoas ignorem completamente isso, mas a ideia é que você faz uma troca. Você ganha ali talvez uns descontos, ganha algumas vantagens, alguns pontos ali. E que valem a pena, os descontos muitas vezes valem muito a pena. Sim, valem a pena, né? Sei lá, você tem lá o seu cartão de fidelidade da companhia aérea e isso te dá milhas, sei lá o quê. Então, só que na verdade você está fazendo uma troca. A gente, quando adere a todos esses programas, a gente está dando os nossos dados para essas empresas. Isso acontece não só com supermercados, mas acontece com lojas de departamento, acontece com lojas de livros, acontece com, como eu falei, com empresas de aviação, né? Todos esses cartõezinhos de cliente especial, na verdade, você está dando seus dados para alguém. E a gente levantou há um tempo, bastante tempo atrás, bastante tempo, 2015, né? o comentário de um técnico aqui, um técnico, não, na verdade, um executivo da área de fidelidade do Pão de Açúcar, que ele falou um pouco sobre como esses dados são usados e sobre o que os mercados conseguem saber sobre as pessoas. Ele deu essa entrevista ao programa Band News do Mercado, nem sei se existe ainda mais esse programa, mas vamos ouvir aqui o que ele falou, tá, Vinícius? Vamos lá. E, Renato, com a evolução, né, até o barateamento, como eu comentei, da tecnologia da informação, já é possível mapear o cliente por completo? Cada passo, cada detalhe daquele, da relação dele com a compra, com o varejo? Totalmente. Hoje a gente tem um completo detalhamento do cliente, de tudo que ele comprou, o momento que ele comprou, o que ele gostaria, o que ele não gosta, o que ele vai possivelmente deixar de comprar. Então tem estudos e análises que a gente faz lá dentro, que você consegue, inclusive, detectar a possibilidade do cliente deixar de comprar uma categoria e passar a comprar outra, comprar um produto ou comprar outro. Inclusive, se ele fica distante, se ele some um período da loja, você consegue trazê-lo novamente. Exato. É como a gente estava falando no começo da entrevista, de tentar reativar um ex-cliente. Então, a gente percebe que esse cliente já está distanciando, não necessariamente ele deixou de comprar. Sim. Às vezes, a gente só percebeu que ele está começando a diminuir a frequência dele. Então, a gente já faz uma ação específica de relacionamento para que ele possa voltar com a frequência que ele tinha antes. Que, muito provavelmente, é oferecendo um produto que você sabe que ele gosta e coloca num preço bacana e é isso. Exatamente. Geralmente um produto com desconto, um produto com uma oferta especial. Claro, eu não vou simplesmente falar volte pra cá, você precisa dar uma cenourinha pro coelho pra falar, olha, eu te ofereço isso, volte pra cá. Você tem que oferecer uma oportunidade. Aliás, como são aproveitadas, Renato, todas essas informações recebidas, vocês conseguem obter através do cartão de fidelidade? Informação, se você não trata da forma correta, é lixo, não serve para absolutamente nada. E a gente tem um volume de informação nessa época de Big Data muito, muito grande, que a gente recebe diariamente. E com isso, a gente consegue tratar da melhor forma possível, dependendo da forma com que aquele cliente gostaria de ser tratado ou gostaria de ser abordado. Então, a gente pode abordá-lo por mala direta impressa, que chega na casa dele. Somos uns poucos que fazem isso hoje em dia aqui no Brasil. Podemos enviar e-mail, SMS ou a própria ligação. Então, cada canal exige uma demanda de informação que a gente trata e entra em contato com esse cliente de uma forma bem dirigida. O que dizer, né, Guilherme? Eu acho interessante que o mercado, os supermercados, né, e aqui eu falo de forma geral, eles falam com bastante naturalidade dessas possibilidades, né? E aí há uma certa mudança de 2015 para cá, porque lá em 2015 ele falava em trazer as pessoas para a loja, né? Fazer as pessoas voltarem e tal. A grande novidade é que agora, com essa notícia que está ali no show notes, né, do mesmo grupo Pão de Açúcar, eles têm um aplicativo, e o aplicativo você tem uma facilidade de uma interação mais intensa com o cliente, e até mesmo outras possibilidades de recolhimento de dados, inclusive, porque não, né? Porque o aplicativo, a gente não sabe o que vem por aí ainda, né? Não, exatamente, Guilherme. Isso a gente está falando de 2 anos atrás, que nem é tanto tempo assim, né? E se sabe, já se fala de Big Data há mais tempo. Ah, sim, muito mais tempo. O que preocupa aí é a questão da postura. E de novo, né? A gente está tentando trazer a coisa para a gente pensar em cima. Claro. Até eu comentei com o Guilherme que, para mim, tá muito cinzenta a questão ética nessa história toda. Porque eu não vejo com maior problema, já é uma coisa que me parece bastante normal, né? Que alguém faça uma promoção e tal para chamar clientes para o seu estabelecimento. E até esse ponto me parece algo tranquilo, normal, natural, né? Nada demais. Agora, quando você começa a analisar individualmente o seu potencial consumidor, para você, e aí você começa, eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco forte, mas eu acho que ela é perfeitamente cabível, tá? Em que você passa a manipular individualmente o consumidor para fazer com que ele se engaje num ritmo de compra desejável por você. A despeito das reais necessidades que esse cliente tem... Ou a despeito não, ou desconsiderando as reais Aí me parece algo antiético. Pode ser legal, mas não me parece moralmente correto fazer esse tipo de coisa. E aí, claro, né? Quando a gente vê muita gente falando que no futuro você não vai nem precisar dizer o que você quer comprar, porque um sistema vai decidir e vai mandar já automaticamente para tua casa quando as coisas estiverem acabando. Isso não é futuro mais, né? Não é futuro. A fala do, exatamente. Fala do executivo aqui não é mais futuro. Não é mais presente. Futuro. Só que o problema é que uma coisa é o sistema tentar descobrir o que você quer. Outra coisa é você ser induzido nas suas necessidades de acordo com o planejamento de quem quer lhe vender os produtos. E não o contrário, entende? Você falou aí sobre a questão de individualmente, né, fazer esse tipo de controle. Isso é um problema, sim, sem dúvida. Mas mesmo que não seja individualmente, eu ainda acho que é um problema quando você passa a ter eu não estou dizendo que os supermercados estão fazendo isso, mas você pode ter um potencial de discriminação de grupos. Não precisa ser individual, você pode identificar certos grupos. Os grupos das pessoas que bebem muito, os grupos das pessoas que gostam disso, que gostam daquilo, os grupos de idosos, os grupos que têm animais de estimação, né? Porque a grande sacada, não sei se vai falar isso agora ou fala depois. Não, pode tocar ficha. Meio descoordenado aqui, Vinícius. Vamos lá. A grande sacada é que uma das coisas que os mercados conseguem fazer com a análise desses hábitos de compra é descobrir o que você potencialmente poderia comprar junto, sim, com outro produto. É isso, né? Isso. Entre outras coisas, né? Isso. Aí tem uma coisa muito interessante. Até foi tu que me passou, né? Um livro, uma publicação aqui de 378 páginas, cujo título é Applied Data Mining, Statistical Methods for Business and Industry, e do Paolo Giuttini, na Faculdade de Economia da Universidade de Pavia, na Itália. Olha só. E olha, é um trabalho bem interessante para ser lido, tá? Na sua íntegra, mas eu fui direto à parte 2, que são os casos de negócio. Mais especificamente... Só destacando que é uma coisa bem matemática também, né, Vinícius? Sim. É uma leitura meio pesada, assim, nos primeiros capítulos e boa parte dele aqui. Uhum. Mas a parte 2, que são os casos de negócio, ele tem... O primeiro capítulo ali é o Market Basket Analysis, né, que é a questão justamente do que o Guilherme está falando, de correlacionamento de produtos. Então, existem uma série de técnicas aqui sendo utilizadas e sendo demonstrado o uso, está aqui para quem quiser ler, para você correlacionar os produtos que são comprados com frequência e os grupos de produtos que são comprados com frequência. E aí você conseguindo estabelecer essas relações fortes entre os produtos, isso lhe indica, além do perfil dos seus clientes, indica, por exemplo, que produtos você pode fazer promoção para alavancar a venda do grupo inteiro. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de produtos que eles citam lá, que é carne enlatada e atum, que também é enlatado, que estão relacionados a fast food, né, comida rápida, você pega e vai lá, e comida instantânea, né? Abre e tá prontinho lá para fazer. Então, se você tem esse grupo e tem um outro grupo que envolve massa, molho, azeite e tempero, né? Você não vai fazer duas promoções de dois produtos que estejam no mesmo grupo, por exemplo, tá? Mas isso até acho isso até bem inocente, tá? Isso é bem tranquilo. Eu acho que faz sentido, faz parte da inteligência do negócio você não fazer promoções que não, né, que não te levem a vender mais. E existem, inclusive, análises feitas fazendo a correlação negativa entre produtos. Então, por exemplo, ao fazer a promoção de massas, né, ou de uma determinada massa, eu vou estar prejudicando a venda de outro produto como arroz, por exemplo. Uhum. Então, nota que para fazer esses correlacionamentos, a gente precisa de muita informação. E não é à toa que nós temos, por exemplo, essa publicação aqui de 378 páginas discutindo o assunto, porque estabelecer e encontrar essas relações é algo que é complexo. Né? O Big Data não é só juntar dados, é tu depois... Sim, é a inteligência, né? Exatamente, dados, né? É tu mastigar, né? Digerir esses dados todos e conseguir tirar dali alguma coisa útil. A questão toda é que se isso fosse feito de uma maneira... Transparente. Transparente, mas não só transparente, mas voltada para um... Não precisa ser transparente no sentido de você dizer que você está fazendo isso, entende? Ah, mas eu acho que tem sim. Não, deixa eu completar o raciocínio. Tá, vai lá. De você estar fazendo a promoção de uma massa para vender mais o molho. Molho. Entende? Acho que você não precisa ser transparente nesse sentido. Agora, desde que essa promoção seja feita, e aí posso estar errado, né? Pode ter gente que discorda de mim. Mas você fazer essa promoção de uma maneira geral, genérica, entende? Sem individualizar aquela pessoa específica. Agora, quando você começa a usar o Big Data e essas mesmas análises para identificar, por exemplo, os hábitos individuais do Guilherme, especificamente do Guilherme, tá? E fazer uma ação direta, individual ao Guilherme para manter ele, ou seja, a minha intenção, né, é manter o Guilherme engajado em comprar do meu mercado, do meu, da minha, consumir os meus produtos, assim, de forma que não me interessa as reais necessidades dele, sim criar essa necessidade nele especificamente, entende? Uhum. Aí eu começo a achar que há um problema ético. Que é antiético. Mas olha só, vamos lá, né? Aí você chegou num ponto que é um problema que a gente sempre discute, né? E é uma questão relacionada com o próprio capitalismo. Sim. Que é a publicidade que te... Porque toda publicidade te incentiva a consumir, né? Essa é a ideia, então, né? Então você tem primeiro tem essa questão aí, né? A gente poderia viver com muito menos do que a gente vive. Eu não tô querendo ser, né, palavra de guru e então, nada disso. Todo mundo hoje vive com muito mais do que precisa. Essa é uma constatação do efeito natural do capitalismo. Valden, como é que é? Valden, ou a Valden, vida do bosque, do Turô. Do Turô, né? Muitas pessoas, ou melhor, a publicidade tem justamente essa intenção de criar necessidades artificiais em você. Não, você não precisa de um carro de 500 mil, mas todo mundo quer ter lá o carro de 500 mil. Enfim, tem esse aspecto. Ou seja, no fundo, você tem de uma maneira geral, pela questão mercadológica mesmo, criam-se necessidades o tempo inteiro nas pessoas. Claro. Você não precisa de gadgets e não sei o quê, mas mesmo assim você tem. Talvez a novidade aí seja você ampliar a profundidade de manipulação que a publicidade sempre teve, mas talvez você consiga ampliar muito mais ainda essa capacidade que a publicidade tem de te levar a fazer coisas. E aí nos cabe talvez uma outra reflexão, e eu sempre penso nisso, faço essa reflexão em aula às vezes. Será que nós estamos comprando as coisas que realmente nós queremos? Abstraindo essa questão da publicidade te levar a querer as coisas e tal, né? Eu tô falando isso dentro do ambiente de Big Data. Será que nós não estamos o tempo inteiro sendo artificialmente, inconscientemente, né? Então, tem nos dado sugestões cada vez mais dirigidas, né? Para que a gente consuma? Porque o que o cara do Pão de Açúcar falou é... Eu sei que o cara está deixando de vir na minha loja e eu começo a fazer com que ele volte. Tá, isso. Até aí tudo bem, não preciso de Big Data para isso, né? Agora, percebe que se... Eu não sei se o Pão de Açúcar faz isso, acho até que... Imagino que faça, né? Não estou fazendo uma hipótese aqui. Eles também vão comprar dados de outros data brokers. Eles, quando vão querer formar o teu perfil, eles podem muito bem comprar dados da Serasa, né? Ou esquentar a base de dados dele da Serasa, com a informação de que você ganha tanto. O termo é do mercado é enriquecimento. Enriquecimento, exatamente. Enriquecimento obrigado, de base. Muito obrigado. Vão enriquecer a base deles dizendo que tu ganha tanto. Você ganha 10 mil reais por mês. Mas a tua compra não é proporcional com aquilo que você ganha. Ou seja, você tem um potencial de comprar mais na loja dele. Então, de repente, os caras podem começar com esse processo de manipulação dirigida para a tua pessoa para que você possa comprar mais lá. É, eu não sei se eu acho que no fundo a gente está discutindo a própria eticidade da publicidade dirigida, na realidade. Exatamente, Guilherme. E o que me atrapalha um pouco o raciocínio sobre isso todo é que está mais relacionado à intenção do que à técnica em si. Uhum. Porque, veja bem, você pode utilizar o Big Data... Você pode utilizar todas as informações que você tem, inclusive você pode notificar o usuário, né, o seu cliente, que você está fazendo isso e que em troca ele está recebendo descontos, benefícios, etc. A partir do momento que você não dá uma opção para o usuário fazer um opt-out do que você está fazendo, né, nessa análise toda, e passa a utilizar essas mesmas informações... Não para direcionar as promoções de uma maneira geral, mas para conduzir o cliente para que ele tenha um hábito de consumo de acordo com as suas expectativas de venda, no caso da empresa, né? Uhum. Aí a gente ainda... Para mim, parece algo antiético. Sim. Não parece algo errado, entende? Parece algo errado. Não que a publicidade... Nunca tenha feito isso. Esse é o papel da publicidade, induzir você a comprar um monte de coisa e a criação de necessidades supérfluas, muitas vezes, né? Agora, talvez a questão que você coloca é que isso está muito mais intenso e muito mais efetivo com o uso de dados de comportamento das pessoas, dados esses que elas sequer sabem que estão sendo usados para essa finalidade. Exato. Aí não fica evidente como aquelas coisas de botar as coisas que as crianças consomem na parte de baixo das prateleiras ou que fique tão evidente numa propaganda na TV que você tenha a possibilidade de regular as propagandas, né? Claro. Isso é uma coisa mais oculta, uma coisa... É diferente, sim, mais direcionada. Publicidade comportamental, na real, né? É diferente você sentar na frente de uma televisão e assistir uma propaganda do último modelo da Mercedes, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você, com base nos seus hábitos de compra, identificar um perfil e, de repente, começar a dirigir aquele perfil. Ou ainda, você compra muito álcool, né? Você poderia ir tanto para um lado bom, o supermercado perceber que você está bebendo demais e talvez tomar uma ação de saúde, será que ele poderia fazer isso? Lhe avisar, você está bebendo demais? Ou ainda, apostar nisso, dizendo que você está bebendo demais para fazer com que você continue bebendo mais ainda? já pensou? É possível? Sim, porque você pode incentivar um comportamento prejudicial para a pessoa também. Daqui a pouco... A gente tá falando de hipóteses aqui, né? Não, mas pensando naquele áudio que a gente acabou de ouvir, né? De repente, eu costumo comprar bebida alcoólica no mercado. Sou um forte comprador. Aí deixo de comprar. Aí querem me trazer de volta. Como é que vão me trazer de volta? Uhum. Sabe que eu ouvi um podcast até que a gente já falou aqui, que é o Reexame Necessário, de um amigo meu, professor também, o Juliano Madalena, e o último episódio deles é sobre publicidade infantil e legal. Eles entrevistaram uma autora de um livro que fala sobre publicidade infantil, né? Uhum. Bem interessante o podcast, até comprei o livro dela por causa do podcast deles, então... Uhum. Propaganda aí. Tá bem interessante esse episódio. Eu não consigo ouvir todos deles, mas às vezes quando o assunto é mais direcionado pra minha linha de pesquisa, assim, eu acabo ouvindo. E eu também publiquei, né, vai ser publicado em breve aquele artigo com a professora Mariana Zambuja de publicidade para crianças. Você percebe que tem uma questão aí também? Porque se você está fazendo quem compra são os pais, mas esses dados todos conseguem identificar se você tem um filho, né? Será que isso também está sendo usado para fazer com que se aumente o consumo de produtos dirigido para crianças? Porque se sim, você também tem um problema ético aí um pouco complicado. Você está mapeando um perfil de compra de crianças, basicamente, indiretamente, mas você está fazendo isso, né? E aí a publicidade infantil é uma coisa que exige muito mais controle e muito mais acompanhamento do que publicidade para adultos, porque a criança é muito mais suscetível ainda a entrar nesses, né, a ser induzida do que os adultos. Vinícius, então, aqui acho que já dá mais ou menos para a gente ir se direcionando pro fim aqui da nossa exposição, do nosso episódio. Mas eu acho que os pontos principais aí seriam a gente tentar analisar ainda o que pode se fazer com esses dados. A gente já viu todas essas possibilidades de data mining, de direcionamento, de publicidade comportamental dirigida, né? Porque o comportamento... Há mais dados da nossa relação com os supermercados, talvez, do que com a internet, né? Em relação a compras, porque você compra mais em supermercados do que compra na internet, eu suponho, né? Pensando por alto, assim... Ou não? Sim, acho que sem dúvida. É. Sem dúvida. Compro mais, você vai mais nos supermercados do que faz compra em lojas virtuais, então, consequentemente, você tem dados aí de compra realizada, talvez, quantidade de dados maior, né? Talvez o volume de compras seja maior no supermercado, uhum, do que na internet. A internet tende a ser alguns produtos diferenciados, a não ser para quem... Tá nos grandes centros aí, já tá começando a comprar via internet, inclusive, claro, no mercado, né? Então, claro, aí tá. Uma outra novidade que a gente não comentou aqui, que passou um pouco batido, é que o Pão de Açúcar está vendendo esses dados para terceiros, né? Exatamente. Mesmo que seja... A gente não sabe... Anonimizado. De forma anonimizada. A gente não sabe exatamente quais são os termos dos contratos entre as empresas, exatamente, né? Então, claro, é provável, até por uma questão da proteção do próprio negócio, que os fornecedores que têm esse acesso a essas informações não possam utilizar para outra... para fazer outro uso que não as promoções relativas ao Pão de Açúcar, por exemplo. Isso é, uhum, bem comum se estabelecer entre as empresas. Mas a gente não sabe. Isso é algo que a gente não sabe. Mas a gente não sabe. Mas eles estão vendendo, porque quando eles fazem com que os fornecedores paguem pelos descontos e em troca disso eles fornecem acesso, mesmo que limitado, à base de dados deles sobre perfis de compra. É uma venda de informação, clientes, claro. É uma venda de informação. Estão transferindo as informações. Sim, é uma venda de informações. Assim como a questão do artigo que tu colocou lá no site de Segurança Legal, né? Da questão do Facebook e do Serasa. O Serasa não está dando de graça a informação para o Facebook que você sacou o seu FGTS. Você cobra dos dois lados ou paga dos dois lados ali, né? Então, assim, nenhuma novidade nesse sentido. O que preocupa realmente é o uso que vai sendo feito essas informações cada vez mais intenso, e a gente tá cada vez menos claro. Tá cada vez menos claro o que está sendo feito. A gente não sabe também se esses dados são fornecidos para data brokers como Serasa, né, Boa Vista, Serasa Experian. Ou o contrário, se são enriquecidos a partir dessas bases também. Porque no artigo aquele que eu publiquei na revista de Direito do Consumidor, eu analisei alguns desses termos de uso e eles tá claro lá que eles podem transferir para terceiros, e aquelas cláusulas genéricas do tipo enriquecer bases, né, melhorar experiência e tal. Uhum. Então eles poderiam... A do Pão de Açúcar eu não li, não fui tão longe assim. Mas há uma porta aberta para isso aí também, né? Outra coisa é compartilhar esses dados com governos, empresas de seguro e planos de saúde. Nós não sabemos se isso está sendo feito ou não. A gente prevê, imagina, não estou falando do Pão de Açúcar em específico, né? Mas se eles estão vendendo de forma... ilimitada, digamos assim, para fornecedores deles que queiram, quantos fornecedores eles têm? Uhum. Quantos fornecedores têm acesso a isso? E o pior, você consegue fazer opt-out disso? Você consegue saber quais dados eles têm de você? Você consegue ter acesso aos perfis que são criados de você? E o cruzamento pode ir bem longe, né? Vídeo o episódio 32 do Segurança Legal, lá de 2013, que a gente gravou sobre o escambo do TSE com a Serasa. Ah, que se tentou fazer, né? Aí a coisa veio a público e deu um bafafá, daí a coisa acabou parando, mas dei uma ouvida lá. Ou seja, esses cruzamentos não são novidades, tá? E quando a gente começa a pegar áreas mais sensíveis, né, como os hábitos de consumo nos supermercados que as pessoas têm, e até mesmo, porque não, não, Deus me livre da ideia, né, Guilherme? Só falta. Uhum. Já deve ter gente fazendo, uhum, obviamente, eu não quero. Mas a questão do consumo farmacêutico, uhum, né, o que, que você compra na farmácia, com que frequência e tudo mais, o uso dessas informações pode ser utilizado para o bem, no sentido de realmente melhorar as nossas vidas, né? Mas pode ser feito para nos, apenas para nos conduzir com uma massa de consumidores sem cérebro, né? Uhum, uhum. E aí a coisa meio, a visão meio apocalíptica da coisa que me preocupa. Né? É. Pode parecer um pouco de exagero, mas a gente começa a perder essa sensação de exagero quando a gente vê essas coisas que a gente já dizia há 10 anos atrás estarem sendo feitas já hoje, ou já há alguns anos atrás. Uhum. E se comentava, e eu penso, não, não vai dar pra... Não, isso é bobagem, não sei o quê. Estão fazendo, entende? Mas, Vinícius, a Autoridade de Proteção de Dados holandesa passou a negociar com os supermercados a que eles também ofereçam a possibilidade de que as pessoas tenham cartões de fidelidade anônimos, ou Anonymous Loyalty Cards. Aí sim. Só que o que eles fizeram é que você ainda consegue identificar, claro, a pessoa, sim, né? Obviamente. Do aí, né? Sim, mas sim, assim, eles ainda estão oferecendo essas possibilidades. Eu acho que no final das contas é uma questão de proteção de privacidade e proteção de dados, no sentido de você ter a possibilidade de exercer o seu direito de realizar o controle sobre os seus dados pessoais, que é o direito de autodeterminação informativa, né? Eu não acredito que as empresas estejam adequadamente informando os seus clientes de que esses dados estão sendo utilizados para essas finalidades e quais são as possibilidades e riscos que eles ainda deveriam informar. Nós temos a possibilidade de, e até tem um artigo que a gente vai deixar aqui, que o Google inclusive está com um novo esquema para conectar dados de compras online e offline, e nós não sabemos se esses supermercados também não estão apoiando esse tipo de iniciativa, transferindo esses dados para data brokers, a gente não sabe. Alguns termos de uso, os contratos permitiriam isso. E, enfim, é um problema de proteção de dados. Eu acho que as pessoas precisam ser muito melhor informadas sobre essas possibilidades. Alguma coisa assim mais relevante, que tu acha importante, que ficou que a gente não citou? Eu acho que não, Vinícius. Eu acho que falamos a gente recolheu aqui uma série de documentos e de livros que falam sobre esses temas aqui de publicidade. Tem até um livro, You for Sale, que tem um capítulo só sobre privacidade em supermercados. A gente vai deixar todas as referências, como sempre, no show notes. Uhum. E eu acho que é isso, Vinícius. Não sei se a gente conseguiu explicar qual é o segredinho do supermercado. Do mercado em geral, né? Eu gostaria de fazer minha última consideração sobre esse assunto, ressalvando que nós não somos contra o mercado, pelo contrário, a gente está inserido nele e somos consumidores também, né? Nós somos fornecedores, sim, e consumidores. A questão toda que realmente pega é o abandono das questões éticas nos levando a uma tecnocracia, ou seja, a tecnologia, uhum, existe, então a gente pode usar para aquilo que a gente quer. Tá? Então, eu já ouvi mais de uma vez em instituições diferentes, em eventos diferentes também, pessoas entrarem em contato comigo assim, depois da palestra, por exemplo, e virem dizer que elas estão querendo coletar informação do usuário sem o usuário saber e aquela coisa toda, tá? Elas estão vendo o mercado fazer isso e estão achando que isso é muito interessante e que é assim que as coisas têm que serem conduzidas. Eu acho que isso é um... Eu acredito que isso é um... Isso é muito grave, tá? Uma falta de ética aí ao se fazer publicidade, ao conduzir negócios. Há pessoas que vão discordar frontalmente daquilo que a gente está falando, né? Uhum. Desse pensamento, achando que o mercado que se regule e que deixa tudo liberado, faz o que quiser com os dados, aliás, né? Não é... Os dados são da empresa, é aquela coisa toda, então... Eu sei que vai ter opiniões contrárias nesse sentido, né? Mas isso não deixa de... Isso não faz com que a gente deixe de ter um problema ético aí nessa história toda, né? O áudio que a gente colocou ali foi do executivo, que a gente colocou lá no início, né? aquele áudio ali, se você ouvir ele, prestar bem atenção nas palavras ditas ali, certamente você vai identificar ali questões éticas a serem discutidas. Exatamente, exatamente. E, claro, ele estava falando ali numa perspectiva para falar para empresários, né? E a própria notícia que a gente lê, eles falam aqui que é um ganha-ganha, né? Eu não sei se é bem um ganha-ganha em função de tudo isso que a gente colocou. Se as pessoas não estiverem sendo informadas, se elas não têm controle sobre essas atividades, né? Não há um direito absoluto das empresas fazerem o que bem entenderem com os dados dos clientes, me parece. Uhum. Perfeito. Vinícius, então apenas lembrando, antes de encerrar, se você nos acompanhou até aqui, não se esqueça que você pode também dar o seu apoio ao projeto Segurança Legal lá no Apoia, no Apoia-se, né? apoia.se/segurança-legal. Há várias modalidades de apoio lá e nós ficaríamos muito, muito felizes se você aderisse também a esse nosso projeto, que vai permitir que o próprio podcast se mantenha, né, Vinícius? Perfeito, e além de se manter, que se expanda, né? Que é o mais interessante. Se expanda, ainda. Mais importante, né? Então tá, muito obrigado pessoal e nos encontraremos agora no episódio 132 do podcast Segurança Legal. Até a próxima!